no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Tamo no jogo pra constar, o topo alcançar. Malícia na cautela, feroz no guerrear. Atitude de guerreiro, Bonnie Clyde na aposta. No corre do cifrão, grosso real, livre dólar. Pra nós os bling bling, alcançado no suor. Se blinda é tim tim, sossegou no B.O. Bota o baralho na mesa, que as cartas estão marcadas. É só jogada calculada, abre o olho, canalha. Vários KM rodados, subindo cada degrau. Munição tem de tambor, bagulho gira de mil grau. Articulando o proceder, respeitando cada quebra, sempre desse modelo, nosso jeito, nossas regras. Entre becos e vielas, na quina tem malícia. Cada cinta tem um berro, arrombador de camisa. Uns adiando 3-3, ladrão tá no 5-7. Sonhava em ser um jogador, virei cantor de rap. A habilidade aqui tem, quero ouro também. Fica zen, quase 100, 10 mil deixa o nego bem. Vesti minha camisa, juntos passa pra lutar. Natal City Gangsta, o que tiver que ser, será. Koala louco, mano, é do da Norte, o Brenny Slick. Ligo DJ Stone, tá fechado no nosso time, o ouro é nosso por direito. Corra atrás, vamos buscar. Pela missão das notas, os corre vai cantar. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Malandro pira, Zica é rocha, é foda, o time é louco. Talvez você não saiba, mas a gente tá no jogo. O topo nós espera, alcança quem prospera. Mas você para prosperar, tem que jogar a vera. Não quero atropelar, apenas vou correr. Tento fazer o melhor, na frente me manter. Talvez um vencedor, futuro a Deus pertence. Quero o melhor para você, pra mim, pra nossa gente. Humildade e respeito, no rap sigo em frente. Tu tenta me calar, melhor sair da frente. Não pago simpatia, pra pouco vacilão. Sou certo pelo certo, errado é pra mim não. Não pago de estrela, mas jogo pra ganhar. Nos firma aqui a zica, cê pode acreditar. Aí tamo no jogo, abelha de ferrão. Cuidado com esse time, é time de patrão. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Mas antes tarde do que nunca, apertei o play, agora vai. Slick é made in favela, não do Paraguai. Perdoa as teorias, sincero e sem caô. É que a escola tava em greve, o crime foi meu professor. Entenda meu receio, eu sei meu mundo é animal. Tem sempre menos comida e sempre mais um rival. Conheço esse jogo e também o seu perigo. Eles não querem minha amizade, eles querem ser vencidos. Entendido, capitei a mensagem, super trump. Tamo junto nesse jogo de suor, ouro e bang. As árvores crescem, regadas a sangue, colhemos seu fruto. Paixão por brilhantes, a night emociona. Ela curta o pretinho, sei sim, quer din-din. Também quero elas pra mim. Então koala louco, as verdinhas quem não quer. Acompanhada de sucesso, poder e mulher. A questão é a seguinte, função é função. Inverno, verão, na guerra por união. Assim segue a vida, bem longe dos bota. Respeito na quebra, ladrão bom anda na moda. Então, só tenho a dizer o seguinte, ó. O crime não é o creme, fica esperto com os PMs. Quem não deve, não teme. Assim tem que ser. Um bom vencedor tem que saber perder. Matar pra não morrer. Porque a paz só depende de você. Assim se segue, tamo no jogo. Eu vim da safra que ladão bom catava pra andar com o carro do ano. Os panos de grife, dá conforto à sua coroa, à sua família. E mantinha o respeito na quebrada. Diferente dos vermes que hoje em dia quer catar uma tia na esquina pra queimar com crack e cocaína. Vamos se ligar, que a cobrança é cruel. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, é nós de novo. Tamo no jogo, pra perder, pra ganhar. Na torcida e gangsta, o que tiver que ser, será.